Oh yeah. No. Beleza feminina que me ilumina, que nos fascina. Eu tô na fita, vou na cola dessa mina. Beleza feminina que me alucina, que nos inspira. Oh. Beleza feminina que me ilumina, que nos fascina. Eu tô na fita, vou na cola dessa beleza mina. Beleza feminina que me alucina, que nos inspira. Quando eu vejo ela passar, meu irmão, fico naquela. A minha vontade é de chegar juntinho dela, mas eu não posso. A mina quando passa nem sequer olha pra mim. Mas todo dia é de lei, nesse horário eu tá aqui só pra ver ela passar. Eu adoro quando ela joga o cabelo pra trás. Aí gatinha faz de novo, faz. Eu posso até não conquistar aquela mina, mas pelo menos eu faço dela a musa da minha rima. Qualquer dia eu te convido pra nós pegar o cinema. Depois cê me apresenta suas amigas, mas tudo tem sua hora, tudo em seu momento. Malandro que é malandro, não enruste sentimento aí. E não enruste sentimento aí. De longe eu vejo o balanço daquela mina. O tom suave da voz dela me alucina. Quando ela passa eu grito alto, isso que é mina. Quando penso em falar com ela, fico naquela. Que eu faço pra ficar com essa donzela? É embaçado, eu sei, mas não dou guela. Aê, nega, escuta aí. Qualquer dia eu te pego pra nós sair. O meu cântico nem sempre é violento. Sou romântico também quando tento. Pegar um cinema, sei lá, pode pensar, eu espero. Mina da hora fica a seu critério. Mina da hora como eu te quero. Mesmo sabendo que minha chance com você é zero. Tá firmão de boa. Se rolar cê me apresenta os seus coroa. Mas tudo tem seu tempo. Malandro que é malandro também tem sentimento. Imagina nós dois fim de semana ouvindo o nego drama e cê fazendo minhas tranças. É tipo assim, quero você pra mim. É, mas se não der, eu insisto mesmo assim. De qualquer jeito, mina, faço de você a musa da minha rima. A musa da minha rima. Beleza feminina que me ilumina, que nos fascina. Eu tô na fita, vou na cola dessa mina. Beleza feminina que me alucina, que nos inspira. Oh. Beleza feminina que me ilumina, que nos fascina. Eu tô na fita, vou na cola dessa beleza mina. Beleza feminina que me alucina, que nos inspira. Nos inspira. A beleza é feminina, a admiração é minha. Escuta aqui, menina, tu quer ser minha rainha. Te dou o meu castelo e toda a minha riqueza. Me faço de plebeu só pra ter tua beleza. O teu olhar fascina, meu coração derrete. Juntinho de você, no jornal nós é manchete. Nada bom se não quiser, se quiser melhor ainda. Tô nem aí pras outras, você é a mais linda. Então vem que eu só vou morder se você quiser. Corpinho de menina, pensamento de mulher. Eu queria ser esse vento que toca o teu rosto. Eu queria fim de semana nós junto lá no posto. Pois malandro também ama e ama de verdade. Sincera igual a mim, é difícil na cidade. Vem pra cima, chega mais que eu gosto desse clima. É por isso que você é a musa da minha rima. Incomparável é a palavra para explicar o que eu sinto quando vejo a me olhar. Menina linda, do corpo perfeito, alucinante. Um dom divino, fosse por ela sentiria-me tão importante. Sensacional, Deus criou você de uma costela. Nos tempos de hoje trato vocês como se fosse uma Cinderela. Sua beleza me faz com que eu pare no tempo. Mas só importa pra mim se tem bastante conhecimento. Eu deixo aqui uma mensagem e não um sermão. É pra vocês, princesa, gangue do rap. Se liga no refrão. Beleza feminina que me ilumina, que nos fascina. Eu tô na fita, vou na cola dessa mina. Beleza feminina que me alucina, que nos inspira. Oh. Beleza feminina que me ilumina, que nos fascina. Eu tô na fita, vou na cola dessa beleza mina. Beleza feminina que me alucina, que nos inspira. Nos inspira. Que mulher linda, queria uma dessas pra minha vida. Essa é a minha maior fraqueza. Sou um admirador da beleza, beleza feminina. Você é a inspiração da minha rima. Tô só observando, adoro as morenas. Mas de outro lado as branquinhas são problema. Na frente da facu, na saída da escola, eu vou me aproximar, vai ver que rola. Vem toda sensual, de saia rodada, caderninho rosa, toda perfumada. Cabelo curto ou comprido, liso ou cacheado. Quando ela passa eu fico hipnotizado. Alguns chamam de vulgar, mas eu nem ligo. Vai na frente que eu te sigo. Dá um rolê na praça segurando a tua mão. Com você do meu lado que não falta inspiração. Se eu vacilar, perdoa o meu erro. Te levo uma rosa e um diamante negro. Te chamo de princesa, bebezinha, do que você quiser. Vem, vem, vem ser minha mulher. Vem ser minha mulher. Na fita vou na cola dessa mina. Beleza feminina que me alucina, que nos inspira. Beleza feminina que me ilumina, que nos fascina. Eu tô na fita, vou na cola dessa beleza mina. Feminina.